Olá, jagunçada descontinuada. Tá começando mais um Pilha de Gibis, o podcast mais fora da cronologia que existe. Hoje eu tô aqui, não vou me apresentar, não adianta mesmo. Pode ser o Dãozinho hoje, já que acabou o jogo. Essa voz misteriosa do podcast. Ele é o nosso Lombardi. É só uma voz. Bom, vocês já ouviram aí, né? Hoje eu tô aqui com o homem que tem todos os gibis do mundo e nunca leu nenhum, Marquito. Eu jurava que você ia chamar o Vitor nessa. O Marcos é o cara que devolve os gibis pra banca. É o tio dele que tem tudo. Olá. E ele, que andava sumido, nunca mais deu notícia, deixando todos aqui preocupados. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com o Vitor Azambuja? Olá, amigos, quero dizer que estou bem. Só vou precisar de uma TV nova. Não sei se vocês leram aí nos jornais o que aconteceu com a TV que tinha lá em casa, mas eu vou deixar o link aí pra vocês poderem acessar. Seguimos aqui com a nossa empeleitada de fazermos um programa especial por mês tratando de algo relacionado a esse que é o maior personagem dos quadrinhos estadunidenses, o Super-Homem, é claro, que está comemorando 80 anos de vida agora em 2018. Depois veja lá os outros programas em que falamos de 12 histórias do Azulão. Lembrando que ainda estamos devendo, né, o retorno do Super-Homem. Falamos da morte, do funeral para um amigo, e muito em breve vamos fechar essa trilogia mórbida dele. Por enquanto, vamos abordar aí duas grandes histórias do personagem que vieram ao mundo pelas mãos do Alan Moore e que, graças ao Bon Hall, estão disponíveis por meio de lançamentos, né? É o número maior de leitores que não precisam mais caçar em sebo ou pagar os olhos da cara para aquela superpower da Abril. Eu tô falando, é claro, de Para o Homem que Tem Tudo e o que aconteceu com o Homem de Aço. Ah, e a história do Monstro do Pântano? A gente vai ignorar essa história do Monstro do Pântano ou a gente falar dela, né? Eu não gosto. Bom, então vamos começar com Para o Homem que Tem Tudo, né? Aquela que deve, eu acho, pelo menos, deve constar em quase todas as listas de histórias preferidas dos fãs do Azulão, né? Nem que seja para falar da adaptação animada. Ela foi publicada lá fora em Superman Anual 11, em janeiro de 85, se bem que eu achei informações também de agosto de 85, porque esses anuais geralmente saem no meio do ano, né? No ano seguinte, chegaria as bancas lá fora, né? A Crise nas Infinitas Terras, e que ia mudar tudo. Mas naquele momento ainda podia, e por isso que Para o Homem que Tem Tudo é uma típica história do Super-Homem da Era de Prata, mas com um detalhe, né? Ela foi publicada na Era de Prata, então não é punhetação posterior de escritor aí que vive copiando escritor maior, né? Mas, falando da Crise rapidinho, tem uma coisa que eu achei que é muito engraçada, bicho. A Crise foi publicada e republicada algumas vezes no Brasil. A primeira vez aconteceu nas revistas de linha da Abril, né? Que na época eram Super-Homem, Super Amigos e Novos Titãs. E tem uma edição também de Superpowers, que é aquela que tem aquela capa icônica, né? Que é o Super segurando a Supergirl nos braços. Isso daqui, a primeira vez que saiu foi em meados de 87. Mas a parte boa é que Para o Homem que Tem Tudo foi publicada pela primeira vez em Superpowers 21, que nessa mesma edição saiu Para o Homem que Tem Tudo e o que aconteceu o Homem de Aço. Acontece que essa Super Power só saiu aqui em maio de 91, 4 anos depois que a Crise tinha sido lançada, né? Mas em 89, a Crise saiu pela primeira vez encadernada em formatinho, naquela em 3 partes, e depois foi relançada algumas vezes nos anos 90, né? Ou seja, quando a Crise saiu aqui, a Crise já tinha saído aqui 2 vezes, quando essa história que apresenta toda a essência da Era de Prata, né? E fecha a Era de Prata, foi publicada, né? Essa Abril, velho, é muito doida, velho. Mas, bom, Vitor, fala aí da história pra nós. Bom, essa, o Homem que Tinha Tudo, como o Dão falou, provavelmente é uma das histórias mais famosas do Superman, sem ser as conhecidas, né? A morte, tal, tal, tal. Porque ela teve aquela adaptação animada no desenho da Liga X, uma adaptação bem fiel. Acho que até depois o Marcos quer falar sobre isso, não vou furar a pauta dele. Ela saiu no Brasil, você esqueceu de mencionar, essas duas histórias que nós vamos comentar hoje, em 2002, elas foram lançadas pela editora Ópera Gráfica, num formato que eles chamaram de Graphic Novel, que na verdade é um formato álbum, um magazine um pouco maior, com capas muito bonitas, coloridas e tal. Só que o interior em preto e branco. Acho que é a primeira vez na história mundial que essas histórias foram lançadas em preto e branco. E é uma coisa que na época ficou sem explicação. A Ópera Gráfica até chegou a lançar uma outra edição, pelo menos que eu conheço, que é aquela Piores do Mundo, né? Que é com o Mr. Misplick e o Batmirim passando por várias realidades, que tem vários artistas participando. Só que essa tá em cores. Essas duas do Superman do Alan Moore, eles lançaram, acho que só pra ganhar um dinheirinho fácil com o nome do Alan Moore. E a Panini relançou num encadernado aí muito melhor, em formato americano. Ficou até meio perdido na época, né, o encadernado da Panini, mas que reúne essas três histórias do Alan Moore, né, essas duas. Começa com o Super-Homem, o que aconteceu, o Homem de Aço, é o mote, né, do encadernado, mas traz também o Homem que Tinha Tudo e traz essa história do Monstro do Pântano que o Dan não gosta, que é um DC Comics Presents, que é uma história do Superman com o Monstro do Pântano, que a gente não vai falar porque o Dão proibiu. O Dão comentou, né, que ela é uma história pré-crise, ela tem toda a essência da Era de Prata, é verdade, mas ela pode ser lida tranquilamente qualquer leitor que não conheça a Era de Prata. Acho que a única coisa que mostra que ela é uma história da Era de Prata, além do Super-Homem na Fortaleza da Solidão, do Super-Homem mais alienígena, né, mais desconectado da humanidade, da cidade engarrafada de Kandor, né, que é mencionada na história, é a questão de Krypton, né? É uma história que o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha estão indo visitar o Superman na Fortaleza da Solidão no dia 29 de fevereiro, que é o aniversário dele, né? No ano bissexto, obviamente. E eles encontram o Superman com uma flor alienígena grudada uma planta alienígena grudada no peito em estado de transe. E eles não saem por nada, né? E aí a gente vê o que aconteceu é que a flor tá induzindo uma ilusão no Superman em que ele ainda tá em Krypton. Ele tá num Krypton 10 anos pra frente, né? Do que a gente conhece como a estreia dele de Superman. Ele não tem poderes, porque tá em Krypton, óbvio. E ele tem uma família, tem uma esposa, tem dois filhos. Tá em conflito com o pai dele, o Jor-El. O Jor-El é um cientista desgraçado, né? Porque quando ele faz a previsão que Krypton ia explodir, a previsão não se confirma. Então ele acaba caindo em desgraça, porque ele alardeou isso e não aconteceu, né? Mas é uma história que você consegue ler, assim, com facilidade em qualquer momento. Eu já li ela em vários momentos, né? Do meu contato com o Superman. O fato de você não conhecer a Era de Prata não prejudica em nada, até porque os coadjuvantes são o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha. Esse Robin é o Jason Todd, né? Que é o mesmo Robin da época da crise e do iniciozinho do pós-crise. Pra mim, essa das duas histórias que a gente vai falar hoje, essa Para o Homem que Tem Tudo é a melhor. Eu já li e reli ela algumas vezes. Eu acho que até por não ser tão ligada, apesar de ser uma história da Era de Prata, ela não é tão ligada aos conceitos da Era de Prata. Talvez por isso eu tenha gostado mais dela do que da outra. Que o que aconteceu ao Homem de Aço, ela é muito calgada nos conceitos da Era de Prata, né? Os vilões que aparecem, toda aquela ambientação, tanto é que ela foi feita para ser as duas últimas histórias do Superman da Era de Prata, né? Do Superman pré-crise. Então, eu gosto muito mais dessa Para o Homem que Tem Tudo. E assim, além dessa adaptação para o desenho da Liga que o Vitor falou, eu revi o episódio para gravar o podcast. Ele é o segundo episódio da primeira temporada do Liga da Justiça Sem Limites, né? Quando a série da Liga, o desenho da Liga, se tornou Sem Limites. Já é na primeira temporada, é o segundo episódio e a adaptação, assim, é super fiel. A única a diferença básica é que o Robin não faz parte do desenho. Só o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, né? Além do vilão. E além dessa adaptação, que para mim é perfeito, eu revi agora com a dublagem brasileira, então com o Márcio Seixas, que pra mim é o Batman ainda, o Márcio Seixas, com o Guilherme Briggs, que pra mim também é um bom super-homem. Tem algumas passagens assim fenomenais no desenho. Além dessa adaptação, a história foi adaptada também no seriado da Supergirl. Você chegou a assistir, Vitor? É o décimo, pelo que eu tô olhando aqui no IMDB, é o 13º episódio da primeira temporada de Supergirl. For the Girl Who Has Everything. E aí, o que você achou dessa adaptação? Que essa eu não cheguei a assistir. Assisti, eu gosto do seriado da Supergirl. Acho que é um de super-heróis. Acho que é o único que eu não tô acompanhando, porque eu recém comecei a segunda temporada, que entrou no Netflix agora há pouco, né? Mas eu gosto, eu sempre gostei da Supergirl como personagem, embora nos quadrinhos ela não tenha uma grande participação, assim, ela tem um filme da época do Christopher Reeves que acho que só eu gosto. E eu acho esse seriado muito legal, tem muitas coisas bacanas. A protagonista, a Melissa Benoist, é fantástica. Tem temas que eles discutem que são legais. É um seriadinho bem de TV, bem da Era de Prata. Ela é a Supergirl da Era de Prata, ela é a Kara Zor-El, né? Até por isso que se passa separado de todas as outras séries, embora os crossovers, ela tá numa outra Terra. Ela tem o Superman da Era de Prata também, que ele aparece na segunda temporada, que não tem nada a ver com o Superman do, que seria o de hoje, que é o Man of Steel, né, o Henry Cavill. E esse episódio é uma adaptação muito bem feita. É, ela é bem literal, assim, claro que com os personagens da série, né? Então, quem encontra ela com essa flor, com essa planta, a Misericórdia Negra, né? Clemência Negra. Ficou a Clemência Negra. É o Jimmy Olsen, mais o Win, que é um outro personagem, mais a irmã dela, que é a Alex, que são, esses últimos são dois personagens criados pra série. E aí mostra ela em Krypton, com a família dela, só que aí, claro, não é... Na história dos quadrinhos, é o Superman já adulto com seus filhos, né? Como a Supergirl ainda é nova, tem uma diferença temporal grande, apesar de ela cronologicamente ser mais velha que o Clark, ela ficou muito tempo na Zona Fantasma, então ela, biologicamente, ela ainda é mais nova que ele. É ela com os pais, né? Que ela sente muitas faltas da mãe, dos pais, amiga da tia, que é uma vilã da primeira temporada, né? Mas é ela em Krypton. E é muito legal. Os efeitos especiais, aparece o Kelex, né? São efeitos especiais bem feitos para uma produção de TV. Claro que nunca vai ter a qualidade de um filme, né? TV é outra coisa, é outro orçamento, outros atores, outro tipo de produção. Mas é uma adaptação muito bem feita. Até assim, ó, o final, que ela se liberta, quando ela acorda, a reação que ela tem é muito parecida com a reação que o Superman tem nessa história, né? O vilão é outro, né? Não é o vilão dos quadrinhos, é um vilão que na época eles estavam usando na série, que é o Non, que seria o marido da tia dela, Astra. Eu achei muito legal, foi muito bom relembrar esse episódio nessa série, e lendo a história depois, pra gravar, nossa, é uma história de 85, né, Dão? Então nós estamos falando aí 32, 33 anos, não envelheceu, uma história muito legal. Você vai achar o Batman um pouco diferente, mas olha, não envelheceu nada, assim. Tem uma cena antológica que é a Mulher Maravilha brigando com o vilão, que é o Mongo, né? Acho que a gente já pode falar. Da Mulher Maravilha brigando com ele, segurando ele no braço, sabe? Que é totalmente o que você esperaria da Mulher Maravilha hoje, sabe? Que não tem medo de nada, ela vai pra porrada, ela não tem medo dele. Ele menospreza ela porque ela é fêmea e ela não tá nem aí, sabe? E ela segura ele, ela consegue segurar ele até o Superman se libertar. É um Batman detetive, né? O Batman tá investigando o que aconteceu. Então até o Batman tá bem representado nessa história. E o Superman, nossa, fantástico. Tanto as passagens dele em Krypton, quanto quando ele acorda, é uma síntese do que era esse Superman da Era de Prata e uma característica que ficou, né, na Era Moderna com o John Byrne, que é o Superman humano, né? Isso eu acho legal da história. No final você vê que é um Superman humano, ele sofre com aquilo, né? Apesar da Clemência Negra não fazer nenhum mal pra ele fisicamente, você vê que ele sofre muito com a situação de estar em Krypton e ter que voltar pra Terra, né? Ele fala, né, pro Mongo, você tem noção do que você fez comigo, né? Que tipo de crime você cometeu comigo? E isso daí, eu tava pensando, depois você falou aí do Byrne, realmente é um super-homem humano, mas se você for pensar, pros detratores é um prato cheio, né? Porque a lembrança que o Superman tem é ele em Krypton, ou seja, ele é um kryptoniano. Ele não é uma lembrança dele criança ou ele crescendo na fazenda com os pais. É óbvio, faz muito sentido ser em Krypton, né? É lógico, né? É o sonho dele, né? Lógico que ele queria estar com os pais dele, com a família dele, mas se você quiser puxar aí pra polemicazinha besta, né? É essa a ideia, né? Que ele é um kryptoniano, né? Então ele tá lembrando, o sonho dele é ter vivido em Krypton, não na Terra. A gente não falou, o desenhista dessa história, o Dave Gibbons, né? Tem uma passagem que é perfeitamente reproduzida no desenho, que eu acho sensacional, que é uma hora quando o Batman consegue tirar a Clemência Negra do peito do Superman, né? E ele meio que desperta. No desenho, como não tem o Robin, ele já percebe quem é, ele escuta a batalha do Mogul com a Mulher Maravilha e vai atrás. E no gibi é o Robin que fala pra ele, ele fala, quem fez isso comigo? Aí o Robin fala, não sei, um gigante amarelo. Aí ele fala, Mogul, e vai louco atrás dele, né? Vai em super velocidade. Você vê que ele tá com sangue nos olhos. E tem um diálogo que é reproduzido literalmente nos quadrinhos pra a adaptação, que é quando o Mogul vai e fala pra ele assim, eu elaborei uma prisão que você não poderia abandonar sem abrir mão do seu maior desejo. Escapar dela deve ter sido como arrancar o próprio braço. E ele fala isso também no desenho. E aí, na hora que ele segura assim o Superman, ele vai e fala queime, e a visão de calor direto, ele não tá se contendo, né? Ele faz isso tanto no desenho como no gibi. E você vê que ele tá ali puto da vida porque ele perdeu uma família, né? Ele tinha uma família, que ele viveu aquilo, né? A Clemência Negra faz o hospedeiro dela viver o que ele mais deseja, e aí ela é um parasita, né? Ela se alimenta daquilo. Pra ele ter uma família, então ele tinha lembrança de todo aquele período que ele tava em Krypton, né? Então ele abriu mão de uma vida que ele tava feliz, mas que ele, uma hora, ele percebeu que não era real, né? Não, o desenho que é adaptado pelo J.M. de Matheus. E ele tem vários diálogos mesmo que é chupados do gibi. Você reconhece fácil. Você lê o gibi pra assistir o desenho, você vai ver que vários diálogos são os mesmos. Algumas coisas que mudam, basicamente, a planta se chama Mercenária Negra, aí eu não sei se foi problema de tradução. Não tem um Robin, né? E a situação dele em Krypton, né? Ele é um fazendeiro, né? No gibi, ele é um geólogo, né? Aliás, isso é uma coisa que eu queria puxar. Essa Krypton do Alan Moore é muito foda, cara. É uma coisa muito linda, assim. Como ele explora certas ideias de ficção científica aqui, né? Então ele usa certas palavras para descrever, assim, algumas coisas que existem em Krypton que não existiria na Terra, por ser uma coisa mais avançada, né? Então ele escreve de maneira simples e sucinta o funcionamento do planeta e como aquelas coisas, assim, que acrescenta na cronologia do personagem. Veja aí, o cara já tinha 50 anos de cronologia nas costas, então ele acrescenta certas coisas que não choca com já existia, né? Em vez de pegar, vou fazer minha Krypton, coisa que de diretor de cinema, né? Vou fazer minha versão de Krypton. Não, ele respeita Krypton, ele só vai inserindo por meio dos diálogos, coisa minúscula assim, que vai acrescentando o que já existia sobre Krypton, assim. E aí você fica, quem é fã de ficção científica, fica louco, porque é muito foda, assim. Algumas coisas básicas de casa mesmo, sabe? De televisão, de transporte, que ele coloca. E aí, dentro dessa história dele continuando lá em Krypton, né? A Lara morreu, né? E o Jor-El virou um velho amargurado, chato pra porra, que foi escorraçado, né? Aquela teoria dele, destruição do planeta, não aconteceu, né? Então, no caso, não ficou uma teoria, né? Virou quase uma profecia, né? Que não aconteceu. Então ele foi escorraçado, ficou de lado. E aí surge uma seita, né? Chamada uma seita lá maluca, a Espada de Hal, né? Que defende um movimento chamado Movimento Velho Krypton, né? E contra eles tem uma outra seita que tem um movimento contra a Zona Fantasma, né? Que deveria libertar a Zona Fantasma. E é novamente aquela que a gente falou já lá de Lenders, né? Certos conceitos aí que o Alan Moore coloca aqui, e no caso lá de Lenders foi o John Strander, né? Que casa direitinho com a situação que a gente tá vivendo hoje, sobretudo no Brasil. Né, como essas coisas vão se repetindo. Uma coisa que eu acho muito legal dessa Krypton que o Alan Moore cria pra essa história são duas coisas. Primeiro, que ele mostra que Krypton tava fadada a se destruir. Então, como não se destruiu 10 anos, 10 anos não, na época que o Superman era bebê, com a tragédia natural, né, do núcleo explodindo, ele mostra que os próprios kryptonianos estão caminhando por uma guerra civil que pode muito bem acabar com o planeta, né? Então ele mostra que Krypton é uma coisa que não pode persistir, né? E outra coisa que eu acho muito, mas isso eu acho muito legal mesmo nessa história, e aí é mérito tanto do Moore quanto do Gibbons, o desenhista, né? É que esses personagens que ele cria pra história, a Lila, a esposa do Superman, ela tem todo um background, que ela era uma atriz que resolveu casar com ele, os filhos dele, o pai, né, o Jor-El. Esses personagens que ele cria, você tá lendo a história e você acredita que teve mesmo um monte de história antes disso, sabe? Você acredita que aquilo aconteceu, sabe? É muito bem construído numa história, e nem é a história toda, né? Porque a história ela alterna entre Krypton e o que tá acontecendo na Fortaleza da Solidão. Em poucas páginas, assim, você passa a comprar essa ideia de que o Superman viveu aquela vida em Krypton. Então, nossa, eu acho muito bem feito isso. Como eu disse, 30 e tantos anos depois, pra mim não envelheceu, não envelheceu nada. Eu só tenho uma crítica pra essa história, que é uma coisa que eu acho totalmente inverossímil, e aí não tem como isso ter acontecido dessa maneira. Aí eu acho que o Alan Moore viajou, que é o Robin Jason Todd fazendo alguma coisa de útil, né? Porque é ele que derrota o mundo. Não tem como isso ter acontecido. Alan Moore, desculpa, não tem. Se fosse o Tim Drake, o Dick Grayson, tudo bem. Mas o Jason Todd derrotar o Mongo, ter aquela ideia brilhante que ele tem de pegar a Clemência Negra, guardar dentro da luva e jogar em cima do Mongo, não tem como. Não tem como ter sido o Jason Todd. Isso é muito burro esse cara. Ele não ia fazer isso. É mais fácil ele roubar, né? Ele levar e vender, né? pra algum vilão e ficar rico com isso, né? O Jason Todd de hoje, né? O Capuz Vermelho, ele teria procurado uma metralhadora lá no armamento pra fuzilar. Não ia adiantar nada, né? quando ele fala, né, que o Marquinhos falou, ah, foi um gigante amarelo que o Superman vai pro cacete com o Mongo. Cara, essa cena é muito foda, porque a luta dos dois, a luta dele com a Mulher Maravilha, a gente vê pouco, né? A gente sabe o que tá acontecendo, mas a luta do Superman é muito dinâmica, assim. O Gibbon tava desenhando pra caralho, viu? É muito, sabe? É um cacete, assim. O texto do Alan Moore junto com esse desenho, né, exprime bem o que era esse Superman da Era de Prata, né? Aquele cacete que vai, sabe? Não tem... O Mongo nasceu pra isso, né? Eu acho essa aqui também é a história do Mongo, né? Como foi criado antes, bem antes disso aqui. É porque ele nasceu pra ser um antagonista de peso pro Super-Homem, porque o Super-Homem tava poder puxar um planeta numa corrente pelas costas, né? Então tem que parecer alguém muito forte pra lutar com ele. E o cacete, assim, é muito. Assim, o Super-Homem começa batendo nele, naquela raiva que ele vem com tudo. Enchendo de porrada, mas logo o Mongo se recupera e começa a bater no Super-Homem também. Então, não é uma luta desigual, né? É uma luta bem, bem convincente nesse sentido. Eu gosto muito desse cacete dos dois. É, eu também gosto. É uma cena de luta fantástica, tanto pelos cenários, né? Que eles vão destruindo a Fortaleza da Solidão, quanto pelaquela hora que o Superman olha pra estar. A estátua dos pais dele com o Krypton, que é uma coisa que ficou, né, na era moderna, só que só mudou as roupas, né, que os pais estão usando. Isso sempre aparece, né, no filme, nos videogames, sempre aparece essas estátuas do Jor-El e da Lara segurando o Krypton, né, que ele olha assim, ele se distrai, aí como o Mongo acaba tendo alguma vantagem sobre ele quando o Robin chega pra derrotar o Mongo. Eu acho uma história muito, muito boa nesse sentido também. E ela tem momentos antológicos, eu acho que cada quadrinho dela é memorável, assim. Aquela hora que o Mongo se abaixa pra falar com o Batman, assim, ah, eu sou o novo gerente aqui. Que o Batman olha pra ele. Você pensa, fudeu, né? Não, e tem uma coisa legal, né? Ele chega, ele fala, tá o Batman, Mulher Maravilha, ele não sabe quem é macho e quem é fêmea. Ele fala isso, né? E quando, pelo diálogo, ele fala, então você é a fêmea, né? Você é o macho, né? Então ele tá pouco se fudendo, ele só quer conquistar o planeta mesmo e tal, né? Agora, tem uma coisa do Batman, assim, eu falei que o sonho do Superman, né, você pode levantar alguma polêmica, porque ele tá pensando em Krypton, mas o do Batman é mais fácil, né? Porque o sonho dele é que os pais não morreram, né? E porque é isso o que faz dele o que é. E aqui eu pensei nisso, porque tem essa ideia, não sei se foi executado, se vão levar à frente, se foi só boato, de trazer aquele Thomas Wayne de Flashpoint pra essa continuidade, né? Porque eu acho uma coisa assim, na saga funcionou. É o melhor tie-in de Flashpoint, é esse do Thomas Wayne lá do Azarelo, né? O Flashpoint, os tie-ins são bem... A saga até é razoável, mas os tie-ins são muito ruins. Esse é o melhor, né? Esse Thomas Wayne malucão, destruidor de tudo. Mas, bicho, trazer o Thomas Wayne não faz sentido, porque o Batman só é o Batman porque os pais morreram, ponto. É, e se você tá acostumado com o Batman de hoje, você até fica esperando que ele vá se libertar, né? Que ele vá... O Snyder tá fazendo uma coisa bem parecida com isso em Metal, né? Ele prende o Batman numa ilusão e o Batman fica percebendo de tempos em tempos, o Batman percebe que é uma ilusão e fica tentando se libertar. Mas nessa história não, né? O Batman, assim como o Superman, o Batman não consegue se libertar da Clemência Negra. O Mongo até fala uma hora, basta que o hospedeiro queira se libertar pra que a Clemência Negra não tenha mais efeito sobre ele. Só que o hospedeiro não quer. O Superman até consegue. No final, ele percebe que Krypton é uma ilusão. Aquela cena de partir o coração dele abraçando o filho dele, dizendo, ó, você não é real, eu te amo. Cara, isso é muito... Aquilo é de partir o coração. Cara, eu me arrepiei toda vez que olhei essa porra. Você falou, agora me arrepiei de novo. Porque é muito foda, velho. Eu me arrepiei falando de mim mesmo. E o Batman não consegue, você fica esperando, não é o Batman, né, ele vai se libertar, não, é o Robin, o Robin consegue arrancar usando as luvas, né, as luvas especiais. Que é legal, né, a luva é enorme na mão dele, né. Não, e tem uma cena com o Robin também, é o que eu tô falando, o Alan Moore foi totalmente inverossímil, porque esse Robin é legal, não pode Jason Todd ser legal, sabe. Tem uma cena com o Robin que eles chegam na Fortaleza da Solidão, do lado de fora, né, e a Mulher Maravilha encontra eles, dá um beijinho no Batman, né? Mas, ah, você deve ser o novo Robin. Você é tão parecido com o Dick que eu nem reconheci. Acho que era o Dick, né? Ou seja, tapa buraco, né? Você não tem nem personalidade própria. E aí ela fala, ah, vamos entrar antes que vocês dois congelem. E o Robin fala assim, nós congelar? Mas ela vestida desse jeito, ela vira, só tem aquela bunda da Mulher Maravilha. E o Batman fala, meu jovem, tenha pensamentos puros. Só faltou um, você é só um menino Robin. Só pra fechar essa parte, você falou aí que é uma coisa que eu acho que ficou até ignorada ou esquecida, né? Que o Superman faz aniversário no dia 29 de fevereiro, né? Isso, eu acho que isso quase ninguém cita mais isso. Né? Eu acho que é uma coisa bem da Era de Prata, isso. Aquela coisa do Superman fazer aniversário num dia fora do calendário. E assim, só pra, então, pra fechar, isso faz com que ele seja de peixes, e o horóscopo do Super-Homem pra hoje é que talvez você queira passar o dia no sossego e no conforto do seu lar, ainda mais se estiver guardando dinheiro. No amor, invista em uma relação que traga calma ao seu coração. Cor verde escuro. Isso aí foi o João Bidu que deu essa dica. Eu achava que a única coisa que faltava pra esse podcast era o Dão elogiar uma história do Brian Azzarello, mas eu vi que ainda falta muita coisa. Não, eu descobri que o que faltava pra esse podcast é o horóscopo do super-herói. Tem outra história também, né? O que aconteceu ao Homem de Aço, que é o que... Que é o carro-chefe, que é o que encerrou as publicações do Superman na Era de Prata, né? Que foi a história que foi publicada em Superman número 423 e em Action Comics número 583, não é isso? Isso. Isso mesmo. Ela basicamente, literalmente, ela fecha aí um ciclo de quase 50 anos de gibi do Super-Homem, né? E foi publicada em setembro de 86, e só passando a se perder, né, em outubro, começou a sair Homem de Aço, né, a minissérie que a gente comentou aqui, em outro pilha, e começava aí uma nova fase, o personagem, tarara, tarara, ou seja, ela literalmente encerra, né, acabou aqui. Então, a primeira edição de Crise é de abril, ou seja, então Crise terminou aí 6 meses antes dessa publicação, né, então acabou Crise, eles estavam ali fechando as histórias, acabou, o Super-Homem encerra em setembro. Em outubro, o Byrne começa com tudo de novo, né? Zera a cronologia pra essa fase pós-crise. E isso que eu achei muito interessante de descobrir sobre essa história, porque ela, na verdade, ela é um mês antes da fase do Byrne, que já é uma fase bem mais moderna, mas ela é uma história totalmente retrô. Ela pega todos esses elementos antigos da Era de Prata do Superman, os principais, né? E resgata isso pra dar um fecho, né? Ela funciona como se fosse a morte daquele Superman da Era de Prata. Ela é uma história imaginária, ela começa dizendo isso, assim como todas, né? O Alan Moore escreveu isso. Ela é uma história imaginária e não são todas, né? Mas ela foi uma forma dos editores darem para os leitores do Superman um fechamento, porque ele não tem na Crise um fechamento, ele se transforma do Superman da Era de Prata para o Superman da Era Moderna sem nada aparente, assim, mostrando isso, né? Ele assume em determinado momento o protagonismo da história da Crise, né? E aí ele chega na New Earth, né, como o mesmo personagem, mas aí depois a gente vai descobrir que teve todas essas mudanças cronológicas nele que acabaram alterando a personalidade, os poderes, tudo isso. E essa história não, essa história ela diz pros leitores: olha, você acompanhou esse cara até aqui, isso vai mudar, vai ter um recomeço, mas olha, nós vamos fechar. E na minha opinião, eu só li essa história muitos anos depois, nesse encadernado desse álbum da Ópera Gráfica, em 2002, portanto, né, mas na minha opinião, faltou a DC fazer isso depois nesses reboots sucessivos, né? DC tem feito a coisa meio à moda Miguelão, vamos fazer uma crise de novo e rebootar tudo. Mas faltou ela dar um encerramento pra esses personagens, né? Eu acho que o Batman não teve nada parecido com isso no pré-crise, a Mulher Maravilha também não. É uma coisa que ficou do Superman. Você falou do Batman, a DC tentou fazer uma coisa parecida com isso quando teve, se eu não me engano, quando o Morrison saiu do título, né? Que eles fizeram aquele... O que aconteceu com o Cruzado Encapuzado, né? Se eu não me engano. Que é do Neil Gaiman, né? Que ele, isso mesmo. Que ele fez alguma coisa, mas foi bem depois, né? Foi bem depois, não. Foi uma homenagem, né? E assim, o teor da história é até bem diferente. Meio que uma punheta em cima da história do Alan Moore, né? Pra variar um pouquinho. Só que quem fez foi o Gaiman, né? Não, mas é que o Gaiman é amigo do Alan Moore, né? Não dá pra dizer que ele tava copiando. E o Batman do Morrison, ele pega vários elementos do Batman da Era de Prata e traz pra Era Moderna pra fazer a história que ele quer contar, né? Mas esse Batman, esse Superman, voltando do que aconteceu com o Homem de Aço, o Dão... Vocês dois acham que concordam que ela é inferior ao Homem que Tinha Tudo, né? Talvez por ser uma história datada, mas ela é datada porque ela estava sendo escrita para esses leitores que acompanharam o Superman. O que acontece? O Superman, ele surge na Action Comics 1 e ele não tem uma ruptura cronológica. Depois a origem dele é recontada lá no Superman número 1, que eles expandem aquela mesma história da Action Comics número 1, eles expandem para acrescentar alguns elementos. E depois, se não me engano, foi o próprio Jerry Siegel que começou a escrever as aventuras do Superboy, que aí já é, não é nem um retcon, eles não se preocupam muito em diferenciar a origem do Superman da origem do Superboy, e lá pelo momento fica tudo a mesma coisa. Mas até hoje a DC considera o Superboy, até por questão de direito autoral, o Superboy é considerado um personagem diferente do Superman, mas naquela época não tinha isso. O Superboy era o Superman na juventude. E aí a origem do... e a cronologia do Superman vai se ajustando em torno disso, né? Da fase dele como Superboy. E aí eles trazem o Lex Luthor pra Smallville, eles trazem a Kara Zor-El pra Smallville, eles trazem alguns vilões surgem na fase do Superboy e reaparecem na... se eu não me engano, até esse Homem de Kryptonita que aparece na história, que é bem importante, é um dos vilões mais perigosos. Se eu não me engano, ele surge na fase que ele é Superboy ainda. E aí a cronologia do Superman seguiu mais ou menos inalterada até a crise, né? E essa história, ela tenta reunir todos os elementos e fechar isso. E aí vai aparecer um monte de coisa que a gente não conhece. Aparece ali, no final da história, aparece a Superwoman, né? Que era uma personagem que tinha aparecido nas histórias do Superman. Aparece a Lana Lang e o Jimmy Olsen com uma apresentação diferente da que a gente conhece deles hoje, né? Aparece o Capitão Marvel, eu já tinha falado no episódio de Lendas, que era a primeira aparição do Capitão Marvel no universo regular, era Lendas, mas me enganei. Eu tinha esquecido que ele aparecia nessa história. E aí não sei se ele já estava inserido no universo DC regular já nessa fase, ou se é uma coisa que o Alan Moore botou depois da crise... como já que a crise colocou o Capitão Marvel no universo regular, o Alan Moore aproveitou, porque até eu quero comentar depois, tem um outro elemento da crise que ele aproveita na história. O Capitão Marvel é quase imperceptível, né? É uma ceninha ali, ele dando soco na redoma, né? Não é essa cena? E depois a Lois fala que ele e a Superwoman conseguiram abrir a câmara de Kryptonita dourada, né? Ele aparece bastante, dá pra ver que é ele na história. Tem um outro cara que aparece na história batendo na redoma, que é até uma cena engraçada, porque aparece o Batman e o Robin batendo com os bastõezinhos na redoma, né? E a Mulher Maravilha assim, como se socando uma porta, né? Que aí abra, né? E tem um outro personagem de perna de fora que aparece, que eu não sei quem é aquele cara, até hoje eu não sei, eu preciso pesquisar mais isso. É um cara com uma roupa colorida. Eu não sei quem é esse cara, eu acho que ele não tem versão do pós-crise. Teria que pegar a edição de crise, que tem lá o índice de super-heróis, pra ver se esse cara tá identificado, porque eu não reconheço ele, não sei se vocês sabem de quem eu tô falando. Eu tô vendo aqui, mas eu também não conheço ele, não. Nessa cena tem um outro cara batendo no campo de força, e tá soltando uns raios, assim, e ele tem umas botas de cano alto, é um personagem muito fashion. Tem a super mulher, que ela usa um capuzinho azul, até não me lembro quem é essa personagem super mulher, porque não é a Lana Lane, e tem o Capitão Marvel. E tem esse outro cara, de colete, que eu não sei quem é. Sim, a gente falou do Para o Homem que Tem Tudo, os desenhos são do Dave Gibbons. Aqui, nas duas histórias, os desenhos são do Kurt Swan, né? E na primeira história ainda tem o auxílio do George Pérez, né? E os desenhos, assim, estão muito bonitos. Apesar daquela... você percebe que é um desenho bem Era de Prata, mas os desenhos estão muito bonitos mesmo. É, porque o Kurt Swan era o artista da Era de Prata do Superman, ele desenhou muito o Superman, ele era o visual que todo mundo conhecia do Superman, era esse e o Garcia Lopes, né? É, o Garcia Lopes, porque ele era o responsável por toda a merchandising, né? Todo o merchandising da DC era baseado no traço do Garcia Lopes, né? Não briga com o outro, né? São traços bem semelhantes, assim. E no prefácio aqui do galera da Panini, fala, né, que a ideia do Júlio Schwartz era chamar o Jerry Siegel, né, já que ele foi o primeiro, a ideia seria que foi o último, né, eu achei assim, tudo bem, a história é muito foda, o Alan Moore, não vou entrar no mérito, mas seria muito mais simbólico se tivesse o Jerry Siegel, né, o cara criou a primeira, o cara seria a última, eu acho que podia ter insistido um pouco mais, deve ter tido algum problema aí de contrato, a DC não quis se meter nisso, porque tava brigando com a família, não sei, não foi, porque do jeito que tá no prefácio, parece que foi, e aí, vamos fazer, bora, aquele negócio, né? Vamos marcar pra sair, bora, e nunca marca, né? Foi uma coisa meio assim, né? E é uma coisa interessante, aqui no Brasil a gente não tem muito dessa noção, porque pouca coisa dessa época saiu aqui, e compilado quase nada, né? Mas o Siegel escreveu muitas histórias do Superman, do Superboy, ele escrevia aquelas revistinhas paralelas a Lois Lane, namorada do Superman, né? Lois Lane, Superman's Girlfriend. Escreveu, acho que o Jimmy Olsen, Superman's Pal, né? Que eram revistinhas mais voltadas para um público mais infanto-juvenil. Infanto-juvenil tudo é, né? Todos os gibis são. Mas era assim, para pegar um público feminino também, né? O Siegel escreveu, ainda ele ficou escrevendo histórias do Superman por um tempo, né? Mas eu acho que nessa época, 85, já tava tretando assim, com a DC por causa disso, sabe? E aqui... acho que até foi uma das coisas que motivou, não foi só uma decisão editorial, foi uma decisão comercial também, que motivou a eliminar o Superboy da cronologia quando o Byrne fez o Homem de Aço, né? Não tem mais esse Superboy, Superman jovem, não existe mais na cronologia. Acho até que por isso, porque tava rolando uma disputa muito grande em torno dos direitos autorais dele. E aqui tem uma coisa que eu gosto, que tá, tem gente que é uma polêmica meio boba, mas tem que ser dito, porque o Alan Moore conseguiu não só, assim, duas histórias de, sei lá, 40 páginas, resumir aí a essência de um personagem de 50 anos, coisa que o filme não consegue fazer, né? Porque você sente na história ali que tem aquele peso do amor na vida do Super-Homem, né? A nobreza que é o personagem, como ele é um cara, assim... nobre, né? Um cara diferenciado, né? Que ele está acima da humanidade nesse sentido, né? E mostra principalmente o sentimento dele com a Lois e com a Lana. Cara, isso é muito foda, né? Ele conversando ali, achei com o Perry, né? Que ele fala isso, né? Que, porra, eu amo as duas, sabe? Mas é a Lois que eu amo, mas não quero machucar a Lana. Então, é por isso que ele nunca namorou com a Lois, de certa forma, assim... uma coisa mais pontual, né? E isso é muito foda, cara. Como você pega tudo que é o personagem e joga aqui de forma fácil, os caras não conseguem fazer uma porra de um filme de 2 horas com isso. É, o Alan Moore, ele usa um recurso narrativo pra conseguir contar tanta coisa em tão pouco tempo, que é a Lois contando a história, né? Então, a Lois já dá uma resumida na história, né? Que ela tá contando em flashback o que aconteceu. Estão 10 anos pra frente. É um futuro bem merda, né? Vamos combinar, né? Tem aquela estátua do Superman, que é até uma coisa que ficou na morte, tem uma estátua bem parecida, né? É, em homenagem ao Superman em Metrópolis. E o texto inicial do Alan Moore é muito foda também, né? E todas as histórias no seu imaginário, isso é muito foda, tá doido? Muito. Não, essa história, eu sei que vocês preferem a outra, mas eu acho essa história muito boa. E ela fecha direitinho com muita coisa que a gente falou no outro podcast do Homem de Aço, né? Essa questão da... Eu falei até no outro podcast que esse Superman, ele ama a Lois e era isso, né? Ele vai pra cima, ele paquera ela mesmo, né? Mas o Superman da Era Prata, não. Ele ficava eternamente entre isso de servir a humanidade ou servir uma pessoa. E desse amor que ele tinha pela Lana na juventude, que ele nunca conseguiu... que ele nunca conseguiu dar vazão a isso, né? E também esse amor que ele tinha pela Lois na vida adulta, que aí o Alan Moore faz justiça aí, né? Tanto pra uma quanto pra outra. E uma coisa muito legal que o Alan Moore coloca nessa história, a gente falou da Supergirl no momento anterior, né, do podcast, mas é que tem uma cena quando o Superman reúne todo mundo na Fortaleza da Solidão e começa a se preparar pros vilões. A história tem esse peso, né, ela é uma história pesada, ela mostra os vilões voltando muito mais perigosos, né, do que eram na Era de Prata, e ele fala, olha, esses caras, eles nunca me mataram ninguém, o Bizarro, o Galhofeiro, eles nunca mataram ninguém, agora eles estão matando. O que que vai acontecer quando os assassinos aparecerem, né? Quão perigosos eles vão estar. E aí a história vai ficando pesada, né? Você vai vendo que alguma coisa de ruim vai acontecer. E tem uma cena em que a Legião visita o Superman e traz uma versão jovem da Supergirl, porque a Supergirl também teve suas histórias na fase Superboy, ela também surge ali. E ela vai ter as suas histórias também como uma jovem Supergirl, e aí depois ela foi tendo as histórias como a Supergirl crescida, tal qual o Superman. E a Supergirl, ela vem na versão jovem visitar o Clark, e o Clark fica emocionado quando vê ela. E ele fica tão emocionado que ele pega, acho que é o Cósmico, né? Não, ele pega o Brainiac, o Brain. Brainiac, isso, ele pega o Brainiac 5 e fala, você tá maluco, você sabe que ela morreu nesse período, ela tá morta. E ela fica perguntando, eu virei uma super mulher, né, eu tô super bem. E ele fala, não, você tá linda. Mas ela morreu, e ela morreu na crise. Isso que eu achei muito interessante dessa história. Porque essa é uma história pra fechar o personagem do pré-crise, mas ele pega já elementos do que aconteceu na crise. É, ela morre, a primeira grande morte da crise era a Supergirl, né, ela Pietá, né, Marcos, que você falou no podcast dos capistas, tem aquela capa com o Superman nos braços... com a Supergirl nos braços do Superman. E depois ele... A primeira parte da história, que é a história do Superman, ela termina com o Superman chorando. Cara, a hora que eu cheguei nessa cena, depois dele falando com a Supergirl... Tô tudo arrepiado aqui, velho. É, depois dele falando com a Supergirl, que a Supergirl tinha morrido, dele se despedindo dela, e dele percebendo que eles vieram se despedir dele porque ele vai morrer, que ele senta assim, sozinho na Fortaleza da Solidão, né, e chora. Nossa, cara, eu quase chorei junto, eu juro. Eu nem tenho uma conexão muito grande com esse Superman da Era de Prata, eu li muito pouca coisa nessa época, mas você vê o Superman nessa posição, assim, nossa, é muito emocionante, sabe? Isso, não, acho que... e, a, e, E a Lois fala, né, que quando ele acordou, depois da visita, ele não falou o que a Legião foi fazer lá, né? E a Lois fala, né, porra, ele tava meio estranho, parecia que ele tinha chorado muito. Assim, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Bicho, é muito foda, cara, sabe? E ali o Crypto aos pés dele, né, ali, olhando pra ele com aquela cara de cachorro. Ah, nem sofrido. Fala do Crypto que eu vou chorar de novo, tem uma cena com o Crypto. Bicho, o Alan Moore, em menos de 5 páginas, ele mata o Crypto, o Jimmy Olsen, a Lana Lang, o Lex Luthor e o Pete Ross morreram no comecinho, né? No atacado, assim, em 5 páginas em sequência, morrem os 4. Em uma porrada, né? E fica, assim, não fica tão bom nesse... Esse meu encadernado da Panini, foi lançado em... Deixa eu olhar aqui a data. Ele tem um errinho. Tem um erro de impressão. Filha da puta, que sacaneia demais. Ele foi lançado em 2013. E a segunda história, né, que saiu em Action Comics... Ela tem uma... Lá pro final ela fica ao contrário, né? Você tem que ler, tem que passar e voltar. E a página final tá no começo da história do Monstro do Pântano. E a página primeira do Monstro do Pântano tá na história de Action Comics. Foi uma putaria que a gráfica fez aqui com a Panini, que fudeu o encadernado, sabe? Mas cara, o meu não tá assim. Não, o meu tá assim. O meu acho que não tá assim também, não. O meu tem esse erro. Se deu mal, porque eles corrigiram isso. O meu também não tem isso, não. Né? O meu tá certinho também. O que eu queria puxar é que ainda não falou ainda do vilão principal, né? Que não poderia ser outro, senão o Miss Plix, né? Porque você quer ou quer não, o Miss Plix é o maior, é o mais perigoso e o mais poderoso inimigo do Super-Homem. Sempre foi, né? Primeiro que ele é de magia, né? Já quebra o Super-Homem aí. E ele tem o poder dele é infinito. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode mudar a realidade. Ele pode criar uma realidade que o Super-Homem sequer existe, né? Ele pode fazer qualquer coisa. E aqui o Alan Moore dá uma atualizada nele, que é muito foda. Primeiro que ele parece o Jack White, né? Então, fica meio diferente, né? E ele fala, né? Você acha o quê? Que eu sou um duende com chapéu coco fazendo graça? Lógico que não sou isso, né? Eu sou uma entidade fuderosa. E aparece na versão que seria ali, ó, real dele, né? Um monstro assim, meio diferenciado. Mostra como ele é poderoso, né? O que ele fez. E o final da história, né? Que é o dilema do Super-Homem, que o Super-Homem fala pra Lois, né? Ele fala, né? Eu não matei ele por acidente, eu decidi matá-lo, né? Foi meu último recurso. Não, eu acho sensacional esse finzinho, porque ele passa toda a história dizendo, visita a legião dos super-heróis e visita também a legião dos super-vilões, né? Claro que tinha que ter uma versão maligna. E eles falam, não, o Superman enfrentou o seu maior inimigo nessa época e desapareceu. E aí todo mundo fica pensando, ó, quem é o maior inimigo, né? Porque nesse momento o Brainiac tá dominando o corpo do Lex Luthor, né? Como se fosse um simbionte entre os dois, né? E aí o Brainiac diz, não, eu sou o maior inimigo, eu reduzi Kandor, eu sempre fui a verdadeira ameaça. E de fato esse Brainiac pré-crise, ele era bem ameaçador, né? E o Miss Plick era um incômodo, era uma coisinha assim, ele aparecia só pra encher o saco. Ele até era um recurso que usavam bastante na época que o Comic Code Authority tava pesado, né? Nos anos 60 e tal. E ele revelar que o maior vilão era o Miss Plick e que o Miss Plick tinha decidido ser mal porque ele era imortal e ele tinha que se manter ocupado, né? E ele tinha decidido ser travesso, agora decidiu ser mal, bicho, dá um pavor. Essa cena do Mitsubishi revelando tudo, né? Você fica assustado quando ele fala isso. E você vê que o Superman fica também, né? E ele fala, ó, decidi matá-lo porque ele era muito poderoso e uma entidade poderosa desse jeito e maligna não podia existir. Então eu abri mão do meu voto, eu não posso mais ser o Superman, porque o Mitsubishi não pode existir desse jeito, né? Nossa, eu achei... Esse final eu acho maravilhoso. Uma sacada do humor, assim, fantástica. A primeira coisa que o Mitsubishi fala... Qual o problema de ser imortal, né? Você tem que arrumar o que fazer, você não vai morrer nunca. Você vai ficar, sei lá... Ele fala, né? Porra, eu passei meus 2000 primeiros anos, não vale nada, eu sequer respirava, né? Eu não existia. Então, depois eu resolvi ser mal. Ah, pode ser que daqui a 2000 anos eu resolva ser bonzinho, sabe? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que arrumar o que fazer, porque a merda de ser imortal é essa. Você tem que passar o tempo, né? Você não vai morrer nunca, você tem que fazer alguma coisa ali pra se entreter, né? Então ele, agora eu resolvi ser mal porque, sabe... Não tem o que fazer mesmo. E é bem diferente da ideia lá do General Zod, né? O General Zod era uma coisa que dava pra resolver de outro jeito. O Miss Plick não tem como. O Miss Plick é muito poderoso. Não tem como o Super-Homem vencê-lo. E aí tem essa cena também. Puxa, é muita cena icônica. Que é ele entrando na sala lá de Kryptonita Dourada, né? Que você... Pra quem leu lá as histórias da Legião do Universo Compacto fala, né? Tem as várias Kryptonitas, né? A verde que diminui o poder dele. A branca. E a dourada é a que tira os poderes dele, né? Então ele entra lá na sala e aí deixa de ser Super-Homem, né? Que é um final muito foda pro personagem. Ele ser um humano normal e quando o repórter tá lá, né? ele fala, ah, filho, o Super-Homem não é nada, o que importa para o mundo é a gente que trabalha. Então, o Alamu ainda dá aquela de comunista, né? Ainda mete essa coisa esquerdista aí que a DC passou, né? Que quem importa no mundo é a classe trabalhadora que são os verdadeiros heróis do mundo, não é o Super-Homem porra nenhuma. E ele ainda dá esse fecho, ele acaba com o Superman, efetivamente, né? A Dourada tinha essa característica de tirar os poderes permanentemente, né? Não tem volta, ela não suprime, ela tira. E ele ainda dá aquela piscadela no final, que você vê que o filho deles, o John, né? Olha o Alan Moore visionário aí. Que o filho deles também tem superpoderes. Ele deixa, assim, aberto uma esperança pro Superman, que tem tudo a ver com o Superman. O Superman é a esperança, né? Ah, eu acho que essa frase é do Wade, né? Que o S, Legado das Estrelas, né? Que o S do Superman, né, significa esperança, é perfeita. Essa história toda é muito bonita, né? Mas é aquilo que eu falei. E me agrada mais para um homem que tem tudo, porque ela não tem todos esses elementos de era de prata que essa tem, né? Essa é era de prata total. E assim, eu não sou tão fã dessas histórias da era de prata, né? É porque para o homem que tem tudo, é uma boa história, independente de qualquer contexto que você leia ela, né? Uma história fantástica, fora de qualquer coisa, né? E essa daqui, o que aconteceu com o Homem de Aço, é um dicionário, né? Você quer entender o que é o Super-Homem? Lê essa história. O resumo do que é o Super-Homem tá aqui, né? Tudo que ele representa, tudo que ele é, tudo que ele se formou nesses 50 anos de cronologia até os anos 80, né? Agora tá com 80 anos, tá aqui nessa história, né? Tá muito bem resumido aí em 80 páginas. E é um final digno, né? Acho que os leitores daquela época mereciam isso e tomara aí que no próximo reboot a DC lembre que a gente também merece isso, né? A hora que eles vão separar o Clark da Lois e acabar com o John, tomara que eles façam alguma coisa pra fechar, né? É uma coisa óbvia, né? Se você vai começar tudo de novo, você tem que fechar o que vem antes, né? É bem você falar, é um tempo mais ingênuo. Se bem que os anos 80 não tinha nada mais tão ingênuo quanto era nos anos 60, né? Você pensar nesse sentido de vamos fechar aqui pra começar tudo de novo. Mas é uma coisa mais óbvia do mundo, né? Vamos fechar o que veio antes. Vamos encerrar aqui pra começar do zero. Não pode começar do zero com... Tanto é que funcionou, né? Que eles mataram aí o Superman 952 e o outro, né? Esse já... pós-crise, voltou barbudo pra substituir, né? Porque não deram um fim a ele, ele não acabou, né? O Flash acabou lá e ele existiu, tanto que ele voltou, né? Se tivesse dado um fim a ele, ele não tinha voltado. Ah, bem lembrado, a DC fez isso, né? Ela matou o Novo 52 e trouxe de... É verdade. Tinha esquecido que o Superman tinha esse outro final aí. É, mas voltou o anterior, né? Eles não criaram um novo, né? Voltou o anterior, porque ele não tinha dado fim a ele, ele tava aí zanzando, né? Ainda voltou casado e com filho. É problemático. Até o Superboy acaba voltando como o Superboy Prime, que não é esse Superboy que foi o Clark Kent, né? É outro personagem de outra terra que se chama Clark Kent, mas não é o mesmo Clark Kent, né? Mas a DC voltou a explorar o tema do Superboy, né? Bom, então é isso, né? Falamos demais já desse... O maior personagem com o maior escritor não poderia dar uma história menor, né? Então você concorda que a história do Monstro do Pântano é boa também? Mas eu gosto, eu só não queria falar dela porque eu tava com preguiça. É que é uma história meio carregada também, né? Ele lá com febre, né? Com aquele lá sofrendo. A história do Monstro do Pântano, né? Do Pântano, né? Com o Super-Homem participando, é isso. Bom, é isso, valeu. Até semana que vem. Abraço. Esses finais estão ficando cada vez mais abruptos, né? Yeah.